me rouba, vida me afoba, mata o amor, a paixão. Quem dera, quimera, mundo sem escravidão. Quem dera, quimera, mundo sem escravidão. Morte da arte, parte pra marte, vender a nova ilusão. Quem dera, quimera, riqueza pra multidão. Quem dera, quimera, riqueza pra multidão. Fome sem pão, vida vigiada que vale nada aos olhos do grande irmão. Quem dera, quimera, ser sol nessa escuridão. Quem dera, quimera, ser sol nessa escuridão. Fome sem pão, vida vigiada que vale nada aos olhos do grande irmão. Quem dera, quimera, ser sol dessa escuridão.